Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Hoje vamos tratar de confiança. Você confia em quem, hein? Confia em quê? Afinal, você confia, hein? E para começar, vamos chamar ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade, que um dia escreveu assim: a confiança é um ato de fé e esta dispensa o raciocínio. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Você confia no governo brasileiro, hein? Seja ele do PT, PSDB, DEM, PMDB, PSOL, PP, PV ou qualquer outro partido ou coalizão, hein? Outro dia eu fui almoçar no clube Copenhouse, na rua Barão do Triunfo, em São Paulo. Lá encontrei uma banca onde dezenas de livros usados estavam expostos à venda. Num cantinho havia uma caixa de papelão. Você pega os livros que quiser e deixa o dinheiro na caixa aberta. Não tem ninguém para conferir ou vigiar. A turma confia nos compradores. Nos Estados Unidos, eu nunca entendi aquelas caixas automáticas que vendem jornais. Você coloca uma moedinha e abre a tampa, pega o seu jornal e vai embora. Mas se quiser pegar mais de um, pega. Não tem ninguém para conferir. Eles confiam nos compradores. E acreditar, eu não. Recomeçar, jamais. E a vida foi. Ele você simplesmente não viu que ficou. Não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava. A saudade me entregava com a balda imensa dor. E que eu agora moro nos braços da paz. Ignoro o passado que hoje você me traz. E agora moro nos braços da paz. Ignoro o passado que hoje você me traz. Ah, existem sambas que são irresistíveis. Este é um deles. Acreditar, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, que você ouve na voz de Ivone Lara da Costa, carioca, formada em enfermagem, que tornou-se a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Escola de Samba Império Serrano. Dona Ivone Lara no Café Brasil. Pois é. Em 2008, eu estive na Finlândia. E lá conheci uma sociedade onde tudo parece funcionar. Ruas limpas, tudo no lugar certo. O check-in e despacho de bagagens no aeroporto é impressionante. O avião estaciona no terminal pré-determinado. O ônibus está no lugar certo na hora certa. Todo mundo tranquilo, confiando nas outras pessoas e nos processos. Após a Segunda Guerra Mundial, os finlandeses, pressionados entre a Europa e a União Soviética, escolheram o caminho do consenso, do equilíbrio. Desde então, foram governados por coalizões entre partidos de todos os espectros políticos, da esquerda à direita. Não há a disposição constante dos partidos de oposição de plantar mentiras ou distorcer verdades, tentando quebrar a confiança no partido da posição, e vice-versa. E se você examinar o mercado finlandês, verá governo, empresários, industriais, sindicatos e organizações civis conversando civilizadamente para buscar entendimento. A Finlândia é uma sociedade baseada na confiança. Uma pesquisa recente do Eurobarometer apontou que 61% dos finlandeses confiam no governo, contra 32% da média europeia. Café Brasil! Para confiar no governo, em qualquer entidade pública ou privada, temos que confiar em seus processos, na transparência das transações, na lei tratando todos por igual, no combate à corrupção. Mas brasileiros não confiam em processos, confiam quando muito em pessoas. Precisam de um líder virtuoso ao qual atribuir poderes e direitos, ao qual confiar esperança. Um líder que os conduza para o paraíso, o que é muito perigoso, pois confiança é um ato de fé e esta dispensa o raciocínio. A fé dispensa o raciocínio. E eu fico imaginando se aqueles finlandeses não raciocinam e concluo que, diferente dos brasileiros, raciocinam tanto que confiam primeiro nos processos. Sabem que a sociedade finlandesa está apoiada num conjunto sólido de leis que serão cumpridas, seja lá quem for o governante. E essa confiança é disseminada por toda a sociedade. Na Finlândia, ladrões, assassinos, corruptores, pedófilos e outros indivíduos com desvios de comportamento são considerados fora da lei e punidos, sem discussões sociopolítico-ideológicas em torno da culpa da elite burguesa capitalista sobre o bandido pobre, preto e oprimido. Já bate o sino, bate na catedral e o som penetra todos os portais. A igreja está chamando seus fiéis para rezar por seu Senhor, para cantar a ressurreição. E sai o povo pelas ruas a cobrir de areia e flores as pedras do chão. Nas varandas vejo as moças e os lençóis, enquanto passa a procissão, louvando as coisas da fé. Beleza, beleza. Você ouve Paixão e Fé, de Tavinho Moura e Fernando Brant, dois dos mais talentosos músicos e letristas da geração do Clube da Esquina. Aqui, você ouve Tavinho Moura e Flávio Venturini, interpretando mais um clássico. Quando, no começo dos anos 70, Milton Nascimento pediu que seu amigo, o jornalista Fernando Brant, escrevesse a letra para uma de suas melodias, teve como resposta um: "Você tá louco? Eu não mexo com esse negócio de música." Milton conta que conseguiu convencê-lo com dificuldade, segundo ele. Brant resistiu até o último minuto, quando teve o papel com os versos praticamente arrancado de sua mão. A canção era simplesmente Travessia. Mas será que os finlandeses são perfeitos, hein? Será que lá não existem indivíduos que tentam se desviar dos processos, tentam dar uns jeitinhos, hein? Claro que existem. E lá, como aqui, quem tiver mais dinheiro, mais facilidade terá para procurar se desviar dos processos. Mas essas pessoas não são tratadas como regra, são exceção. Nas sociedades suportadas pela cultura da confiança, não existem dúvidas sobre as leis e os processos criados para que elas sejam cumpridas. Quem confia nas leis não precisa quebrá-las. Caminhando pela noite de nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão. Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade, viver derramando a juventude pelos corações. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Tenha fé no nosso povo que ele insiste. E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão. Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova a viver, semeando a liberdade em cada coração. Tenha fé em nosso povo que ele acorda. Tenha fé em nosso povo que ele assusta. Minha sempre diva Elis Regina, com Credo de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Tenha fé no nosso povo que ele insiste. Caminhando e vivendo com a alma aberta, aquecidos pelo sol que vem depois do temporal. Vamos, companheiros, pelas ruas de nossa cidade cantar, semeando um sonho que vai ter de ser real. Caminhemos pela noite com a esperança. Caminhemos pela noite com a juventude. Caminhemos pela noite com a esperança. Caminhemos pela noite com a juventude. E que tal um poema chamado Confiança, hein? De autoria de Simplesmente Fran, lá de Portugal. Ao fundo você ouvirá Sanfonema, com Nelson Aires, Toninho Ferragutti e Ulisses Rocha. Quando tudo parece caminhar errado, seja você o primeiro passo certo. Se tudo parece escuro, se nada puder ser visto, acenda a primeira luz. Traga para a treva, você primeiro, a pequena lâmpada. Quando todos estiverem chorando, tente você o primeiro sorriso. Não na forma de lábios ardentes, mas na de um coração que compreenda, de braços que confortem. Se a vida inteira for um imenso não, parta você na busca do primeiro sim, ao qual tudo de positivo deverá seguir-se. Quando ninguém souber coisa alguma, é você mesmo corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado na procura, observe bem o que se passa. Talvez seja em busca de você mesmo que esse seu irmão esteja. Quando a terra estiver seca, que sua mão seja a primeira a regá-la. Quando a flor estiver murcha, seja o primeiro a separar o joio, a arrancar a praga, a afastar a pétala, a acariciar a flor. Se sua porta estiver fechada, de você venha a primeira chave. Se o vento soprar frio, que o seu calor humano seja a primeira proteção e o primeiro abrigo. Se o pão for apenas massa e não estiver assado, seja você o primeiro forno para transformá-lo em alimento. Não atire a primeira pedra em quem erra. De acusadores o mundo está cheio. Nem, por outro lado, aplauda o erro. Ofereça sua mão primeiro para levantar quem caiu. Dê sua atenção primeiro para mostrar o caminho de volta, compreendendo que o perdão regenera, que é a compreensão edificada que o possibilita e que o entendimento reconstrói. Toda escada tem um degrau para baixo ou para o alto. Toda estrada tem um primeiro passo para frente ou para trás. Toda vida tem um primeiro gosto de existência ou de morte. Atire, pois, você, com ternura e vontade de entender, quando tudo for pedra, a primeira e decisiva flor. Acreditar no que aconteceu é um sonho meu. Nada se acabou. Não é impossível, não consigo viver sem você. Volte, venha ver, tudo em mim mudou. Eu tristeza para mim passou, nem no meu olhar nada se alegrou. Oh, oh, oh. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou. De mim e viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, seu amor. Você está ouvindo Márcio Grey, que embalou a trilha sonora dos anos 70 com algumas das baladas mais deliciosas produzidas na época. Esta é uma delas. Difícil acreditar que perdi você, de Cobel e Márcio Grey, que estourou em 1972. Se você tem mais de 50 anos de idade, deve ter dançado esta aqui naquela brincadeira dançante. É quase morrer. Você brincou e que ainda é meu, só meu, seu amor. Você confia, hein? Pois eu ando desconfiado. Desconfio do que leio nos jornais. Desconfio do que vejo na TV. Desconfio do que recebo pela internet. Desconfio das estatísticas dos políticos. Desconfio das estatísticas dos economistas. Desconfio do desconto na loja. Desconfio da promoção da empresa de telefonia. Desconfio do brinde no posto de gasolina. Desconfio do vendedor. Desconfio do padre. Desconfio do policial. Desconfio do eletricista. Desconfio da pessoa que me aborda para perguntar as horas. Desconfio de quem defende o governo. Desconfio de quem ataca o governo. Desconfio de quem não gosta de política. Desconfio do técnico do meu time. Desconfio do filme que ganhou o Oscar. Desconfio do vinho que me servem. Pior, desconfio que estou educando meus filhos a desconfiar dos outros. Será que eu tô ficando louco, hein? Velho, ranzinza, ou sou apenas um brasileiro desse início de milênio igualzinho a você, hein? Meio século de vida me mostrou que confiar cegamente é perigoso, mas a impressão que eu tenho é que saí do 8 pro 80. E descobri que não sou dos mais intolerantes, não. Meus amigos também desconfiam. Um estudioso norte-americano chamado Robert Putnam escreveu que uma sociedade caracterizada pela reciprocidade generalizada é mais eficiente que uma sociedade desconfiada. Sociedade desconfiada. Essa é a melhor definição para o momento atual. Diga-me sinceramente, em quem ou no que você confia, hein? Xalalalalalala, xalalalalalala. Cante! Ha! Xalalalalalala, xalalalalalala. Eu quero ouvir! Oi! Xalalalalalala, xalalalalalala. Ha! Xalalalalalala, xalalalalalala. Nada é pesado pra quem vive feliz. Nada. Nada está perdido pra quem achou o amor. Nada é tão distante pra quem tem coragem de ir. E quem tem fé, todo santo ajuda a descer e subir. É. Nada é pesado pra quem vive feliz. Nada. Nada está perdido pra quem achou o amor. Opa. Nada é tão distante pra quem tem coragem de ir. E quem tem fé, todo santo ajuda a descer e subir. Você pode almoçar, jantar e tomar café. Mas a força e a coragem quem vai lhe dar é a fé. É. Tudo que eu quero ouvir é só uma notícia boa. Amar é desejar todo dia a mesma pessoa. Quem canta os males espanta, então comece a cantar. Cante lá que eu canto cá. Opa, e agora é ninguém menos que Santana, o cantador, com Pra Quem Tem Fé. Santana, o cantador, nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará. Descende de família de artistas e teve na sua infância a influência do aboio do vaqueiro nordestino, do canto das lavadeiras, do canto das rezadeiras e, finalmente, do canto dos cantadores, violeiros e emboladores. Hoje é um dos maiores nomes do genuíno forró do Nordeste. Santana, com fé no Café Brasil. Nada é pesado pra quem vive feliz. Nada, nada está perdido pra quem achou o amor. Pois é, em quem ou no que você confia, hein? Você provavelmente vai perceber que a resposta cairá em sua família ou em Deus. Dificilmente em alguma instituição pública ou privada. Pois houve um tempo em que confiávamos na justiça, na polícia, nos políticos, no professor, no padre, no jornal. Estamos perdendo aquilo que Robert Putnam definiu como capital social. Nos últimos 40 anos, assistimos à redução do envolvimento cívico e político, dos laços sociais informais, da tolerância e da confiança. Passamos menos tempo com os amigos, frequentamos menos clubes, nos afastamos da política, dedicamos horas e horas à TV e recebemos pela mídia uma carga diária de catástrofes que nos transformam em indivíduos medrosos, descrentes e desconfiados. Inspirar confiança, então, passa a ser uma tarefa quase impossível. Integridade e caráter tornam-se elementos-chave. E pense bem. Quais são as demonstrações de integridade e caráter que você assistiu nos últimos dias, hein? Nos últimos meses, nos últimos anos? Tá difícil de lembrar, é? Por isso, desconfio. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral, no pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lamina do punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Opa, agora temos um clássico de Gilberto Gil, Andar com Fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Isso é irresistível. Aqui, você ouve ninguém menos que Jorge Maltner e sua desafinação crônica, acompanhado de Nelson Jacobina, que está com Maltner desde 1972 e que foi seu parceiro no clássico Maracatu Atômico. Aqui, eles cantam com fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oxalá! Andar com fé eu vou. E assim, ao som de um canto de fé, que o Café Brasil, que tratou de confiança, desconfiança e fé, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na bateria e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco neste cafezinho Nelson Aires, Toninho Ferragutti, Ulisses Rocha, Elis Regina, Jorge Maltner, Márcio Greik, Tavinho Moura, Flávio Venturini, Dona Ivone Lara e Santana, o cantador. Fala a verdade, hein? Onde mais você ouve uma mistura assim? Gostou, hein? Quer mais? Junte-se aos que já baixaram mais de 1 milhão de programas no meu site www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase de um anônimo. Não se pode confiar em quem não confia em ninguém. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.